final de semana. Hoje eu vou partir com os cria em busca de aventura. Sem hora pra voltar, eu prato no baile da Espanha, onde rola putaria. Avisto o pai com muito, nós vamos marolar. Blusa de time com o meu vulgo nas costas, pisando fofo no pescoço, tem vários fininhos. E na visão tá tranquilo, tá show de bola. E você vai novinha não render pra mim. O recalcado fala, mas não arruma nada. Ele fica puto quando vê o menor trajadão. Se entrar no meu caminho, comédia, tu se arrasa. Que a nossa tropa não vai acoitar vacilação. Para o som do baile em memória dos amigos. Sem passa, passa e faz um minuto de silêncio. Vou relembrar do meu momento bom contigo. E quando você tava junto no meu sofrimento. Aí se neurose, vários amigos que nós perdeu. Descanse em paz, na fé de Deus, na fé de Deus. Beijo, fé, fé. Vários amigos que nós perdeu. Fé, fé. Descanse em paz, na fé de Deus, na fé de Deus. Aí cê neurose. Dia de sexta tem baile no morro. PG caiu e nova marola. Passei no shopping, busquei um traje novo. Meu Zoro no pescoço, estilo Bagueta. Pode falar, eu tô ligado nesses invejosos. De olho grande na minha condição. Nas minhas costas fala mal de mim. Mas quando tá de frente, aperta minha mão. Vai entender, o tempo passa. E tudo em prol da minha derrota, Deus vai derrubar. Sobe fumaça. E a liberdade dos amigos um dia vai chegar. Vê nosso cria, sei tudo de ponta a ponta. Brecha o beco, faz a ronda. Quero ver eles tentar passar. Desde menor o bloco sempre anda na ativa. Com sede de adrenalina, muita infra e sangue no olhar. Amanhã eu posso não tá aqui. Pra sobreviver nessa vida tem que ser assim. Muitas das vezes é atacar o correr. Mas é correr pra cima do problema e resolver. Fé em Deus. Só agradecer a Deus, minha favela, DJ Juninho, Mumu, Mibi, Mac, Luan, Boladinho, Davi, tamo junto sempre, passa nada, nem pode, cabelinho tá aí, o que aqui nós faz é arte, tá ligado? Vagabundo tem que respeitar isso aqui, bate palma nessa porra aí, cara. É nós, Dalão, brabo, fé, fluiu.